cito. Quero te despir com beijos lentamente. Assim nas paredes do seu labirinto. Faça do seu corpo um manuscrito. Quero ver seu cabelo dançar e ser seu ritmo. E inserir a minha boca seus lugares favoritos. Deixa eu ultrapassar suas zonas de perigo. Até provocar seus gritos. Esqueci teu apelido. Eu sei que tu quer um beijo. No que tá pensando? Eu bato tempo tentando. O gato tá cansando. Sabe que comigo suas pernas ficam bamba. Sabe que esse drink tira de mim um bamba. Vem prova da minha boca, venha ver o que ela sabe. Quero ver quanto amor a ti te cabe. Eu não tenho pressa, vou aproveitar minha. Começamos devagar e depois vamos selvar. Passinho a passinho, vai devagarinho. Vamos nos pegando pouquinho a pouquinho. Quando cê me veja com essa estreza, eu vejo que é malícia com delicadeza. Passito a passito, suave, suavecito. Não vamos pegando pouquito a pouquito. E quem sabe esse é um rompecabeça. Pero pra montarlo aqui tengo la pieza. Oye, despacito. Quero respirar seu corpo lentamente. Deixa eu dizer coisa no seu ouvido. Para se lembrar quando não tá comigo. Despacito. Quero te despir com beijos lentamente. Assim nas paredes do seu labirinto. Faça do seu corpo um manuscrito. Quero ver seu cabelo dançar e ser seu ritmo. E inserir a minha boca seus lugares favoritos. Deixa eu ultrapassar suas zonas de perigo. Até provocar seus gritos. Esqueci teu apelido. Despacito. Vamos solo en una playa en Puerto Rico. Hace que las olas griten ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasillo a pasillo, valle vagarillo. Vamos pegando poquillo a poquillo. Vamos a vivirla con esta estrella. Pero que malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. No vamos pegando poquito a poquito. Y quién sabe ese es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito.